Estamos aqui reunidos para celebrar a união entre o BetaCast e algum dos tutoriais mais bizarros da internet. Quem nunca pesquisou um, abre aspas, como? E o resto deixamos para experiências pessoais e reflexão. Você sabe muito bem o que você andou pesquisando por aí. Bem, antes de mais nada, meu nome é Yara, conhecida por aí como Lysin, e hoje a minha queridíssima, linda e perfeita, Clara, vai me acompanhar nessa jornada para descobrirmos um pouco das bizarrices que a internet pode nos oferecer. Pode entrar, Clara. Olá, eu sou Clara. Tá tarde, eu estou com sono. E é isso. Assim, eu estou de volta. E ficarei. Dessa vez pra ficar, então. Me aguardem. Pra quem gosta de ler... E pra quem gosta de escrever... BetaCast! Podcast da Liga dos Betas do Near Fanfiction. Estamos aqui hoje para ler alguns dos tutoriais mais bizarros que nós encontramos pela internet. Não perguntem o que a gente estava fazendo para achar esses tutoriais, tá? Não questionem. E, inclusive, falando de próximo episódio, o próximo episódio tem a Clara como host pra ela, e eu vou estar infiltrada, como eu sempre estou, é claro. Não tem nem essa história de, não pergunta que a gente tava pesquisando, porque a gente não precisa pesquisar. Essas coisas aparecem em qualquer tipo de rede social que você vai procurar. O povo fala mesmo no grupo do NIA do Facebook, tipo... WikiHow de não sei o que. WikiHow de não sei o que. Você eventualmente vai esbarrar em algum tutorial estranho. Seja em vídeo, seja em site, seja algum amigo falando. Você vai ouvir alguma coisa estranha nesse estilo. Então, melhor se acostumar. Veja se sua altura é maior que 1,60. Essa medida pode mudar dependendo do seu país, mas em geral, se você for maior que isso, você pode ser considerada alta. É, Clara, parece que você está excluída. Triste. Eu tenho mais de 1,60, só que eu tenho 1,67. Mas eu não sou considerada alta, porque todos os meus amigos têm 1,75, 1,80. Meu melhor amigo tem 1,96. Sabe o que é 1,96? Perceba se você não está chegando na puberdade mais cedo que as outras garotas. Não vou nem comentar. Veja se você nunca consegue se misturar na multidão. Franja na cara, eu sou diferente. Veja se você nunca tem espaço para esticar as pernas. Veja se você olha os garotos da sua idade de cima. Você está acostumado a só olhar suas amigas de cima? Então... Eu sou melhor do que elas, é óbvio que sim. Você se sente culpado sempre que vai ao cinema ou um show, pois bloqueia a visão das pessoas. Parte 2. Tenha orgulho de ser alta. Gente, eu só queria fazer um comentário aqui muito importante, porque o tutorial é pra você descobrir se você é alta, e a parte 2 é pra você ter orgulho de ser uma coisa que você tá tentando descobrir. Né? Eu não tinha nem parado pra pensar nisso, pô. A pessoa tem que ter quanto de altura pra poder bloquear a cabeça de alguém? O tutorial de como você descobrir se você é... É você ter orgulho de uma coisa que você não tem certeza que você não é? Lembre-se que ser alta é lindo. E ser baixinha também. Tá vendo, Clara? Ser baixinha é linda. É lindo. Fim do tutorial. Gente, meu Deus, a Jordan Sparks tem 1,83. A Taylor Swift tem 1,80. Todo mundo sabe que ela é alta. Mas tudo Olha, bem. Olha, eu tenho 1,5 metros. Qualquer pessoa é maior do que eu. Não seja relaxada. Não se preocupe por ser mais alta que os homens. Claro, eles podem ser intimidados por sua altura. Lembre-se que a grama é sempre mais verde do outro lado. Sempre, né, gente? E aí acabou o tutorial. Dicas, não é fácil ser alta. Não deixe sua altura desanimada e lembre-se de todas as modelos altas. Mas não são basicamente todas as modelos altas. Tipo de passarela. Caramba! Não há nada errado em ser alta. Olhei pra uma vareta aqui do meu... do meu negócio de colocar roupa e eu pensei... Mano... Putz... Nem se eu ficasse igual a vareta aqui, ainda me faltava 3 centímetros. Só melhora. Olha aqui, não há nada de errado em ser alta. Existem muitos homens que gostam de mulheres altas. O importante é a confiança. Quem liga pra homem? Sério? É. Muitos relacionamentos atualmente ocorrem entre garotas altas e homens baixos, principalmente na escola. Eu tenho amigos altos e eu juro que de 10 amigos, 9 deles são altos e o décimo sou eu. E ninguém chega neles e pergunta, ah, você joga vôlei? Ah, você joga basquete? Não, é só tipo, e aí, beleza? Dei no ensino médio com um maluco que ele tinha 2 metros. Como saber que alguém não quer mais conversar com você? Como ter o coração frio? Eu tô rindo! Como ser um bad boy, meu Deus do céu, gente. Se vocês precisarem escrever sobre um bad boy na fic de vocês, procurem, tá? WikiHow, como ser um bad boy. Como lidar com o fato de se sentir feio? Como convencer seus pais a deixarem você sair com seus amigos? Meu Deus, esse tutorial do bode. Enfim, gente, o próximo tutorial é como castrar um bode com um anel elástico. Ligar cabritos é um método utilizado para castrá-los antes que eles atinjam a maturidade sexual. Ai, eu não quero nem olhar, tá me dando agonia já. Um anel elástico contrai o fluxo de sangue para os testículos e escroto, deixando tais órgãos morrerem e caírem em cerca de 2 semanas. Comprando ferramentas, Yara. Olha a cara dessa ferramenta, minha filha. Meu Deus, que coisa horrível. Parece uma ferramenta de tortura medieval. Bichinho do bode. Crueldade animal, né? Deve ser, pelo amor de Deus. Olha as coisas do lado, olha as coisas do lado. Como determinar o sexo de um frango. Como cuidar de um pintinho, como construir um galinheiro, como aumentar o peso do porco. Guarde suas ligas de castração na geladeira até que estejam prontas para o uso. Isso irá evitar que a borracha quebre. Pelo bichinho. É só pegar a liga, colocar no congelador e tá pronto o sorvetinho. Não usa aquela liguinha de dinheiro, não. Aquilo é mal. Usa liguinha melhor, pô. Porque vai ser mais fácil de fazer o saco do seu bode cair. Meu Deus, isso é tão horrível. Parte 2. Fixando a liga. Oh, Deus, sou eu de novo. Deixe castrar seu cabrito dentro de 8 semanas após o nascimento. Eles atingem a maturidade sexual neste momento e podem começar a engravidar suas cabras. Um cabrito não castrado é chamado de fanfarrão. Eu tô olhando o resto, eu tô ficando cada vez mais assustada. Se tiver um cabrito, eu vou chamar ele de fanfarrão, tá? É o nome do meu cabrito. Não copie o nome do meu cabrito. Você pode ter um bode de escroto curto se um testículo for empurrado pra dentro da cavidade da barriga. Quê? Administre uma dose de aspirina ou Banamine 30 hora antes de fazer o procedimento. A liga é dolorosa para o bode. Ah, não me diga, não me diga. Dê uma dose de antitoxina tetânica para prevenir o tétano. Mergulhe sua liga de castração em álcool durante 5 minutos antes de colocá-la no elastrador. A imagem do bode, meu Deus do céu, gente, tá me dando muita agonia. Coitado do bichinho. Eu tô ficando aflita. Eu não tenho saco, mas eu tô com dor. Eu também, tá doendo meu útero por motivos que eu não entendi ainda. Tá, sabe, você tá dando aquela agonia. Aquela agonia suave. Eu vou mandar mensagem pros meus amigos homens falando isso. Tipo, ei galera, imagina aí. Meu Deus. Aquela empatia para com o bode, sabe? Porque, mano, em resumo. Dor solidária. É, vão amarrar o órgão reprodutor do bode com uma liga de borracha que vai apertar até restringir o fluxo de sangue pro final logo. E cair. Não olha. Não olha as imagens. Confia. Gente, tá pedindo pra eu pedir pra um amigo segurar o cabrito. Ai, meu Deus, o relastrador é muito feio. Mas enfim. Insira o escroto e os testículos dentro da faixa de borracha. Gente, vamos pular essa parte. Ai, que agonia. Não. Ai, meu Deus do céu, que agonia dessa tesoura aí. Então, assim, a gente tira essa parte e vai direto pra como agir com uma sereia. E é isso, gente. Não castrem os seus bolinhos assim. Eu resisti várias maneiras para castrar. Pode vir um veterinário falando pra mim que isso é seguro. Mas eu não vou. Não vai. Algumas autoridades europeias proibiram a prática de ligação porque eles acreditam que provoca muita dor e estresse no animal. Ah, muito obrigada. Por que será? Então vamos de... Como agir como uma sereia na escola? Sereias são populares no folclore, na televisão e no cinema. Sua beleza e qualidades misteriosas são parte do que as faz tão fascinantes. Embora não seja possível morar debaixo d'água, você pode exibir alguma das qualidades de uma sereia na escola. Vista-se como uma sereia e use os acessórios, como colar de conchinhas. Em seguida, aprenda sobre sereias para que você possa se comportar com confiança na escola. Tu já leu aquele livro, A Sereia, da mesma autora de A Seleção? Menina, eu tenho esse livro desde que lançou e nunca li. Eu li quando eu tava no hospital uma vez. Me arrependi tanto, eu fiquei tão puto com o final. Ah, meu Deus do céu. Pior que eu tenho uma boa quantidade de livro de sereia, cara. Eu tenho um, que eu esqueci o nome agora, esqueci a autora. Eu tenho Poseidon, da Anna Banks. Tenho esse da sereia, da Kara Cass. E eu tenho também... qual que é o nome do outro, gente? Um da Paula Pimenta, que não é, que é da Pequena Sereia, que não é, que é, que não é, sabe? É tipo isso. Eu não tenho nenhum, tipo... Eu tenho um de fada aleatório e o resto é tudo tipo... De fada eu tenho bastante. Amo. Amo. Eu tenho um livro que é sobre como invocar fadas. É um guia completo de todas as maneiras que você pode invocar uma fada. Tenho O Canto Mais Escuro da Floresta, porque eu amo tudo da Holly Black que tem a ver com fada. Ou pode ser só da Holly Black mesmo, que eu vou amar. Eu tenho... esqueci o nome do livro agora, gente. Agindo como uma sereia. Estude os mitos das sereias e fatos sobre os oceanos para falar sobre esses assuntos. Leia o livro Sereias, o Segredo das Águas. Cante sempre que puder para imitar o charme sonoro das sereias. Se acha que tem uma voz boa, cantarole sozinho em momentos que puder fazer isso. Introduza assuntos relacionados à sereia sorrateiramente quando estiver conversando com seus amigos. Você já assistiu H2O, Meninas Sereias? Aquamarine? Ai, meu Deus do céu. Você já viu aquele filme de sereia? Sereia? Evite tocar na água para mostrar que é uma sereia de verdade. Tem quem diga que se uma sereia toca na água, demora apenas alguns segundos para ela assumir sua verdadeira forma. Fique longe de coisas como fontes e pias, tome água usando uma garrafa ou canudo. Se você acabar se molhando, aja como se estivesse em pânico e se seque o mais rápido possível. Se seus amigos te chamarem para nadar, diga que não pode ir, mas não dê um motivo. Fique implícito que você não quer, somente. Todos esses comportamentos estranhos vão deixar seus amigos achando que você é uma sereia. Ou olha, que você tem sérios problemas. Falar, tipo, não, eu não vou nadar com vocês. Eles não vão pensar que eu sou uma sereia, eles vão achar que eu tô dormindo. É. Seja discreta para conseguir convencê-los de verdade. Gente, eu não... Eu acho que ela desmaia e não vê a pedra. É. Então, esse não é um método efetivo. Ninguém tanca, Clara, ninguém tanca. Fazendo uma decoração de sereia. Compre um peixe de estimação para mostrar o seu amor pela vida marítima. Se você realmente amasse seu peixe, ele não estaria dentro de um aquário. Libertem os peixes. É. Igual minha amiga, que o peixe dela morreu de calor. Não, nem isso. Primeiramente, você não compra um peixe se você não vai cuidar do peixe, porque você só vai deixar o peixe triste. Ou siga o tutorial do Ikhal sobre como cuidar de um bicho, gente. É super efetivo. Não comprem bichos, é isso. Olhem de longe. Gente, eu desisti desse tutorial, tá? Porque é muito ridículo. Não, pior que alguns são bons. Mas, grande maioria não. É muito ridículo. Como é de feito Naruto, gente. Vou fechar com chave de ouro. De ouro. Vamos lá. Primeiro passo, grito da Tebayo. Não faz isso comigo, Clara. Naruto é o nome de um mangá, quadrinho e anime. Desenho animado japonês. Ele é conhecido em várias partes do mundo e traduzido para diversos idiomas. Merchandising, blá blá blá. Ninja que é um demônio preso dentro de si. Apesar desse mal agora, ele tem uma personalidade heróica e leal. O que ele chama de meu caminho ninja. Aprenda a ser como Naruto. Descubra quais são as frases que ele mais fala e seus hábitos mais marcantes. Aviso, esse artigo contém spoilers. Quem ainda tem a capacidade de levar spoilers de Naruto, véio, é a coisa mais manjada que tem. A não ser que você não viva nesse planeta. Eu não lembro de nada de Naruto, mas tipo, se alguém falar qualquer coisa, eu vou lembrar. Então, cara. Ó, primeiro passo de como agir como Naruto. Tá basicamente escrito aqui, seja penteiro, porque tá dizendo, pregue peças nos outros, não faça nada cruel, Naruto é só um garoto bem-humorado. Tá. Vamos passar, né? Seja ágil e corra bastante. Naruto tem uma personalidade imperativa e está sempre correndo de um lado pro outro. Tem que correr como ele, com os bracinhos pra trás e a cara esticada pra frente. E é isso. Tente não cair e não abrir a testa. Transforme inimigos em amigos. Eu conversando com o meu professor de metodologia. Não. Oi, amigo. Vamos tomar um chocolate quente? Vem ser meu amigo, eu quero parecer o Naruto. Não. Seja esforçado na escola e com seu corpo. Faça seu melhor em tudo que tentar, seja nos estudos, hobbies ou esportes. Faça coma o melhor miojo. Com seu corpo. Não. Naruto olha o contraste. Naruto vive de miojo. Não, olha o contraste. Olha o contraste. Seja esforçado na escola e com seu corpo. Faça seu melhor em tudo que tentar, seja nos estudos, hobbies ou esportes. Aí fala que é pra você fazer o melhor com o seu corpo e o próximo passo, coma miojo. É, como o seu Naruto. Grite, você não fala, você berra. Você fala, Dotebayo no final. Termine suas frases com Dotebayo. Você corre estranho. Você pega briga com um dos seus melhores amigos. Você vive de miojo e você dorme na escola, é isso. Basicamente qualquer aluno. Nas dublagens em português, a palavra usada para substituir esse termo é se liga. Gente, sério, eu admiro muito quem traduziu essa frase, porque eu ficaria olhando para a frase olharia para mim e não daria conta de jeito nenhum de traduzir isso aí. Então, parabéns para a equipe de dublagem, admiro e amo todos vocês. Afirme sua determinação com palavras. Ele sempre usa frases como eu nunca desisti, esse é meu caminho. A primeira coisa ninja. Que vem na minha cabeça, never gonna give you up, never gonna let you down. Never gonna let you down. Eu digo que é o sono. Meu Deus do céu, eu tô neste nível. Então vamos lá, use a frase, um dia eu serei o Hokage. Essa não tem nem comentários, né, gente? Meu amigo fala isso, essa mas como a gente vai fingir que não está acontecendo. Ai, como eu odeio minha vida. Por quê? Vestindo-se como Naruto. Use um conjunto laranja. Bandana icônica do Naruto. Compre uma bandana ou faça sua própria. Inclua um pedaço de metal com desenho em espiral no centro. Calma lá, que é um pouco mais que um desenho em espiral, né, gente? Tinge o cabelo de amarelo e desenhe bigodes nas bochechas. Ou é tipo, não, meu porque Deus. Naruto significa espiral. A única coisa que eu consigo lembrar é que tem Naruto no miojo, né? Então. Avisos. Seja para um cosplay ou festa fantasia, lembre-se de se divertir interpretando o personagem, mas não se esqueça de ser quem você é também. Não mude sua personalidade e aparência para ser outra pessoa. Não dê atenção aos comentários maldosos dos outros. O Naruto nunca deu ouvidos a isso e você também não deveria. não mude sua personalidade e aparência para ser outra pessoa. Aí, enquanto isso, tem, tipo, outro WikiHow que eu abri no telefone pra poder selecionar as coisas pra esse aqui, que era, tipo, como agir feito outra pessoa. Como agir, como agir como Kakashi Hatake. Ai, meu Deus do céu. Como irritar pessoas. Como fazer pessoas acharem que você tem poderes de gelo. Para meninas. Let it go. É, gente. Não castrem cabritas, pelo amor de Deus, eu imploro. Hoje vocês aprenderam como fingir ser uma sereia, fazer as pessoas acreditarem que você é uma sereia, como saber se você é uma garota alta e como agir como o Naruto. Então, gente, sei que vocês devem ter apreciado muito todo o conhecimento, mas sabe onde mais vocês vão achar tutoriais legais? Eu nunca usei tutoriais do WikiHow na minha vida. Talvez eu tenha usado e só esteja tentando apagar essa vergonha da minha mente, talvez. Mas os tutoriais da Liga, gente, eu uso bastante. Então, dê uma olhada no nosso blog, que é um lugar maravilhoso, tá? Obrigada. De nada. Também, dê aquela stalkeada básica na gente nas redes sociais, sabe? Twitter, Facebook, a gente tem tudo isso. Então, pessoas, até mais. Yara, desligando. Adiós. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.